Atlântida. Brasil! Estamos atrasados, maluco, estamos atrasados, estamos chegando com o Pretinho Básico, ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida e para todo mundo pelo site da Atlântida, atlântida.com.br. Muito obrigado a você que nos ouve também. No depois que o programa vai ao ar, ouve pelo site da Atlântida, baixa o programa ali, enfim. Deixa pra amanhã isso. Humildade. Deixa pra amanhã. É amanhã, né, cara? Deixa pra amanhã. Sabe que agora há pouco a produção da Atlântida são coisas que a gente não entrega no ar, mas são bastidores, é interessante. Eu como um telespectador, como ouvinte, como leitor, gosto de saber o que acontece por trás, né, cara? Eu pergunto pro Jairo Bauer sempre lá, se os bastidores da Globo. O que acontece por trás, Jairo Bauer? Ele fala muita coisa acontece por trás, que a gente nem imagina. Então uma delas eu vou contar agora para nossa audiência, vou dividir com vocês. Fui chamado pela produção para gravar a chamada, a chamada jogo. pro próximo jogo do Brasil. A produção da rádio está otimista, achando que nós passaremos para a Brasil. O Brasil passará, mas tive que gravar. Agora é Uruguai, Brasil e Uruguai. E depois, agora é Brasil e Gana. E agora é só 2014. Valeu Brasil. Não gravou? Tem que gravar. Já mandaram gravar. Não. Valeu Brasil, só. O problema é que o Almir vai estar cuidando disso amanhã. O Brasil passa e aí bota Valeu Brasil até 2014. Vocês viram que aconteceu isso. Claro, foi no dia, né? Do Rio de Janeiro. Folha de São Paulo. Extra. Folha de São Paulo. Extra é o supermercado Pão de Açúcar. Foi na Folha de São Paulo. Foi na Folha de São Paulo, o anúncio foi do supermercado. Eu pensei que tivesse lido no jornal O Dia. E aí o Abílio Diniz ficou falando no Twitter, estou indignado com a Folha, não sei o quê. E o Extra é patrocinador da seleção, cara. Sim, justamente, esse é o grande... vamos fazer isso, né? Não, nós vamos botar a chamadinha certa no ar amanhã. Boa! Porque o Brasil vai passar. Sou brasileiro, com muito orgulho. Brasil! Muito bem, vamos aos destaques comentados do Clique RBS. Ele adorou essa paradinha. Rio Grande do Sul, registro é novo, né, cara? É legal. Essa vinheta é nova do Brasil. Não, cara. E no meio das músicas tá tocando também essa vinheta na programação. Não sei se você já ouviu. Não ouvi, cara. Não. Presta atenção, tem uns loucos botando aí. Não, foi tu que botou, não. Foi tu? Não, é link, cara. É formação de rede, cara. Tá certo. Né? É link. O pessoal acha que não entendeu muito bem. Muito Brasil. Legal. Bota de novo, cara. Atlântida. Brasil! Viva a batata frita! Hot dog! Viva o churrasco! Axé! Ai, o Rio Grande do Sul registra 4 homicídios por dia, Marcelo. É verdade, Alejandro. Alejandro. Alejandro. Alejandro, repete aí. 4 homicídios por dia no Rio Grande do Sul no primeiro semestre de 2010, Everton Cunha. Coitado desse cara que morre 4 vezes todo dia, né, meu? Aliás, cara, eu não apresentei os membros da mesa, Maurício Amaral. Oi, tudo bem? Porã. Não, sou eu. Marcos Piangers. Mamá. Eu ia chamar de Mamá. Marcelo. Beleza, chefe? E Everton Cunha. Opa. Beleza. Sem móvel, né? Sem móvel hoje. Não móvel. Seria o Neto, né? Seria o Davi. Sim, mas eu Davi. Tenho um móvel aqui. Pô, aliás, o Davi mandou muito bem na Zero Hora hoje. Cara, eu li o texto, tava demais, cara, né? O Davi tem um texto que é delicioso, é saboroso, parece um prato de comida. Fica o recado aí pra quem quer ser Davi Coimbra, que não é assim no mais querer ser Davi Coimbra, cara. Né? Tem que ter vivência, gente. Eu gosto do Davi porque ele fala português, cara. Talicô, o que é o Talicoisa? E aí não sei o que, e Talicoisa? Tá tudo no blog dele, né? Que ele não pode pegar a Zero Hora pra ler. Boa. Vai no blog, vale que é pena. Muito bom. No cliquerbs.com.br/Davi Coimbra, ou blog do Davi. Não, agora não sei, mas enfim, bota David que vai achar. Capital, mas é verdade, capital 25, tem 25% dos casos de homicídio desde 2008, destes casos que eu citei aí, desde 2008 sempre ocorre um aumento anual de 10% nas mortes estaduais. Acho que acontece muita coisa por trás dos panos. Muita coisa que a gente não fica sabendo. É verdade, Marcelo. Enquanto tá aí, de repente, passeando. É verdade. Passou a tarde, de repente, com a amante. No motelzinho, né, Marcelo? É verdade. Ou até mesmo na casa da mãe. Ou na casa da outra. É verdade. Vai comprar um pãozinho, encontra um... Sim, né, o marido dela tá na Copa do Mundo então da África. Então vamos lá, passear. É verdade. Aí chega o cunhado. Vocês sabem de alguma coisa? Querem falar alguma coisa de alguém? Ah, não. Algum colega? Deus o livre, falar o nome. Nem mulher de algum colega que tá na África. Mas aí, é alguém que tá nos ouvindo agora. Bola e tal. Nossa senhora. Aumentou também o número de mortes no trânsito gaúcho. No primeiro semestre, foram 96 casos a mais na comparação com o mesmo período do ano passado. De janeiro até ontem, foram 671 mortes em acidentes de trânsito, só no Rio Grande do Sul. Tá boa essas manchetes do dia? Tão boas, hoje tão boas. Nessas duas manchetes, foram 1.200 mortes. Sabe que toda segunda-feira, quando eu venho pra rádio... No semestre. Toda segunda-feira, quando eu venho pra rádio de manhã, venho ouvindo Macedão, né? Todos os dias, aliás, venho ouvindo Macedão na Gaúcha. E aí, cara, na segunda-feira eles falam das mortes violentas no Rio Grande do Sul. Ou é trânsito ou é assassinato. Cara, é impressionante. Já começa a semana assim com... Enxurrada. Ah, aquela enxurrada de gente morta, velho. É um absurdo, meu. Tem gente que nunca morreu que tá morrendo, cara. Suínos de Santa Catarina podem ser exportados para os Estados Unidos. Os Estados Unidos reconhecem Santa Catarina como zona livre de aftosa sem vacinação e isso pode abrir caminhos para a exportação dos porquinhos. Oh. O certificado permite vender alguns cortes, como a costelinha de porco, que é muito consumida nos Estados Unidos. É verdade. A terra do tio Sam. É o famoso ribs, né? Ribs. Exatamente. Ah, vista aqui. Que delícia, cara. Com molho barbecue. Que delícia. Deu uma gemida agora que eu adoro. Aí, Maurício. Aí tá. Não, meu caso é com o Neila. Pô, vou mandar um abraço pro pessoal do Applebee's, do Barra Shopping Sul, que tá nos ouvindo e ouve sempre o Pretinho Básico. E posso fazer só um rápido comentáriozinho sobre o Barra Shopping Sul? Sim. Belo shopping de Porto Alegre. Colocou Porto Alegre ao nível dos grandes shoppings das cidades, dos grandes shoppings do mundo inteiro, entendeu, cara? Shopping de primeiro mundo. É demais. Só que ontem eu fiquei, me peguei a pensar sobre... Eles deslocaram o local da cabine, do pagamento do estacionamento, que era na porta de saída do shopping. Pô, botaram lá pro meio do shopping, cara. Vacilo. E aí, não só eu sugeri que voltasse atrás, claro, até, como várias pessoas, a atendente tava me dizendo, pô, várias pessoas estão reclamando, estão fazendo esse protesto. Cara, faz ajudou isso. Eles, cara, pega de um lado e carrega. Não, porque muitas vezes o cara esquece de pagar e tá ali saindo, tá na saída, é muito legal. Exatamente. Né, ficava bem na saidinha do Applebee's ali, na frente da loja da Nike. Ali, por que eles não botam umas guaritas na saída do estacionamento com o funcionário lá recebendo... Não, mas eu acho que aí complica. Daí é mais complicado. Vocês podem me chamar de chato, mas acontece o seguinte: o valor é único, não importa o tempo. Portanto, nada melhor do que no meio, porque qualquer lugar que tu vá, tu paga a qualquer momento e depois tu vai embora. Mas eu acho que tem uma outra maneira aí. Mais prático na saída. Hoje os produtos já podem pagar na entrada. É só uma saída que tem esse. Não, que todas as saídas do shopping tem, os caras cobrar na cancela na saída. Eu digo no Barra Shopping, não era só na saída do quase a última que tinha na saída, que tinha ali na beirada, nas tem outras. Em cima e embaixo, saída com cabine pra pagar o estacionamento. Todas as saídas tinha cabine, todas elas, e aí todas ficaram numa só no meio. Não. Acredito que as de baixo tenham sido preservadas. Tomara ali na saída. Ali, né? Na saída do centro de eventos ali, sabe? Isso daí é o quê, Pi? Isso aí cinema, é o cara, enfim, que quer esperteza, né? Ah, vamos pra comprar mais. Trazer o cara pra dentro do shopping de novo pra ele pagar o estacionamento, quem sabe ele leva alguma coisa. Pode ser até mesmo uma reclamação dos próprios condôminos do shopping, entendeu? Tipo, pô, a saída do estacionamento faz fila na frente da loja do fulano. Quem sabe não faz a saída aqui na frente da minha loja um pouquinho, depois faz a saída lá na outra loja. Pode ser, tal. Né? Aí a gente tem que entender e dizer, pô, o cara tem razão, ele tá pagando o condomínio do shopping todo mês lá e tal. Mas ao mesmo tempo, pro consumidor, ficou um pouco baita tá ponto de interrogação, né? E aí vão administrar, os caras têm bala pra isso, né? Mas o cliente em primeiro lugar, eu acho, né, cara? Põe o cliente lá, tá bom. Isso aí, cara. Mas um grande abraço pra rapaziada do shopping, do Applebee's, de todas as lojas do shopping. Que baita shopping, rapaz. Muito legal. O goleiro Bruno deu declarações à imprensa hoje. Ele confirmou que Elisa Samud, sua ex-namorada, que está desaparecida, deixou o filho filho de 4 meses com um amigo do atleta, conhecido como Macarrão. Ah, o Macarrão, claro, amigo. Macarrão, Macarrão. Para resolver Macarrão. Questões pessoais, o Bruno disse aos jornalistas que está muito chateado e que quer que ela apareça logo. É, parece o O.J. Simpson, que dizia, eu vou atrás do assassino da minha mãe. Eu vi essa entrevista, cara, perguntaram para ele, aí, Bruno, como é que a criança apareceu contigo? Ele... Ah, eu acho que, como o meu advogado disse, né, o Macarrão me entregou porque ela deixou criança com o Macarrão. Meio atrapalhado. Totalmente. Sabe que o Bruno, ele costumava bater na mulher com mão trocada, né? Não, e a última convocação agora do Dunga, né, pra fase do mata-mata, é o Bruno. Que dureza, no lugar de Elano. E é um jogador muito versátil, por exemplo, nessa semana ele aparece nos cadernos de esporte e também policial. É, polícia, exatamente. Cara que é... Vai em várias posições do jornal. No final do jornal ali. Mas o sinistro, triste dos dias de hoje, né? Que o cara, um suspeito já é condenado, né? Na verdade, o cara é suspeito. Todos os indícios levam a crer que ele tá metido numa encrenca aí, né? É. Mas não tem nada confirmado contra ele. Tá bem, ele. Porazinho, mas vamos falar uma coisa. Se tem uma coisa que a polícia tem... É inteligência pra resolver esse tipo de caso. É uma pergunta, cara, de um cara da inteligência, formulada por um cara da inteligência, mata o neguinho, entendeu? Eu sei, eu condena sei. O neguinho. Eu digo é que, assim, quando sai na imprensa, o cara parece que já tá condenado, né? É que o povo adora condenar. É, mas se ele não tivesse condenado... Não haveria condenação. Se ele não tivesse um pô, quem sou eu pra julgar, cara, entendeu? Ele tá bem encrencado. E o Flamengo já tá em negociações com o novo goleiro, Guilherme de Pádua ou o Maníaco do Parque. Que isso, maluco. Bom, por enquanto, aqui de destaques comentados do Clique RBS pra Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Brasil e mundo. É, era isso. Vou passar pro Girimum pros fatos do dia, não tá na hora ainda, 6h14 agora. Nós vamos tentar hoje um contato com um posto avançado do Pretinho Básico em Amsterdã. Lá em Amsterdã, quem é que tá em Amsterdã, Magnata? Tá a nossa amiga Chante Luz, ela é publicitária, está morando em Amsterdã. Ela é filha do Foguete Luz. E vai nos dar, vai trocar uma ideia com a gente sobre a expectativa do povo holandês para o jogo de amanhã. Que legal, hein, Chante? Bacana, né? Bacana. Alejandro. Dá pra pedir pra ela trazer uma paradinha pra mim lá? Da Holanda. Aí tu te entende com ela, Paulo. A gente vai falar no ar com ela aí. Então. Eu quero só um space cake. Não sei se vai chegar aqui. Tá bom, Paulo. Um space cake. Fala com ela diretamente. Isso, fala com ela. Eu vou te dar o e-mail dela de novo. Ô, Girimum, tá na hora, Girimum! Com Girimum. Ah, tu não tá aguentando mais 2 dias sem jogo na Copa, cara, né? Aqui, ó, cara, ontem, aqui cara, deprê, fiquei batendo né? cabeça, sabe? Que deprê, né? Ouvindo o Led Zeppelin. Cara, aí 7h30 eu vi aquela naba lá daquele Grêmio. Tá, troço. Vamos começar, então. Vamos lá, né? 5h10 da manhã, Porã. Não. É visto alcoolizado aos prantos em saída de boate, beijando a foto da família. Ah, não, cara. Isso é mentira. Como é que tu vai dizer que é mentira, pô? Não, isso é mentira porque eu não tenho mais saúde pra isso, cara. Tem que estar aqui às 7, cara. Não tem mais saúde pra beijar a foto? Às 5h10 da manhã, bêbado, beijando a foto da família na boate, não. Eu vou te dizer, quando é que foi essa noite? Eu te achei meio roquinho hoje de manhã, pô. Não. Já tava te ouvindo cedo hoje. Ah, dormi ontem, era 10h30, eu tava nanando, cara. É mesmo? 7h30 da manhã. Alexandre Fetter é barrado em aeroporto com mais de 200 produtos cosméticos que alega serem para uso pessoal. Não é para uso pessoal. Cara. Não é para uso pessoal. Isso foi no fim de semana agora que eu voltei de viagem, eu dei só para Rodaica, cara. Pô, tá bom. 9h35, pergaminho com registro do nascimento de Cagê encontrado em escavação na Mesopotâmia. Isso aí eu quero ver, cara. Meio-dia e 30, artista regionalista Neto Fagundes é visto espancando pescadores que comiam bagres da beira do Rio Taquari. Que isso, Neto da Paz. 13 horas, portanto, 13h. Maurício Amaral será processado por vizinho por causar surdez irreversível enquanto cantava no banho. 14h30, 14h30, Harry Potter detido em Johannesburg por segurar as jabulanes e a vuvuzela de atleta africano. Olha! Olha aqui, tem mais. 17h30, Marcos Pianges, quem é esse? Sou eu, meu. Tudo bom? Edu. Sou eu. Ah, Marcos Pianges, preso por militar pela foda, vestindo apenas um fio dental vermelho que na isso? Borges de Medeiro. Tava gravando cala a boca? Alegre. Militar do quê? É, Fundação Orgulho dos Albinos. Ah, tá. Fundação Orgulho do Albino. E aí, Albino? Meu? Tem militares na foda 17, agora? 17h30, cara. Agora foi a hora pouco, que ele saiu do pouco, ar, né? Ele saiu do ar às 5, foi ali no centro rapidinho e voltou. E fio dental vermelho, é isso? Ele vermelho! Ah, eu sou ruivo bem. Também. Eu já vi o Marcos de fio dental vermelho. Pelos de baixo. Tu já viu, Neylon, o Pianges de fio dental vermelho? Nunca tive esse desgosto. E agora, ó, agora, questão de... agora ali, ó. Faz a conta, Jerimon. Cara, Fetter... 12 minutinhos. 12 minutinhos. Era 6, era 6 e 7. Eu disse 12. 12 minutinhos, Girino. Girimuzinho. 12 minutinhos. Mr. P é visto experimentando fantasia de Rei Momo e Etíope para carnaval de inverno no interior do Rio Grande do Sul. Rei Momo e Etíope, cara. Leandro do Pão de Porto Alegre que mandou o flaco. O cara acha que caiu a máscara, né, cara? Caiu. Calma, vai falar do Cacá agora. O Cacá. Cacá deu agora. Deu. Não me vem com mais essas, cara. O Kaká, ele chegou 5 minutos atrasado no treino do Real Madrid. Ainda quando jogava, joga ainda, né, Real Madrid. Ele disse que pegou trânsito, mas na verdade ele tava comendo um churros, cara. Ah, não, cara. Um dia o Kaká... Ele tava com a Mumu ainda aqui na boca? Não, não, é. Limpa bem. Tá? Pô, vem cá, a gente não comentou, né, cara, dos jogadores da Inglaterra que depois da classificação foram flagrados bebendo e fumando. Fumando. Ah, sim, sim. Não, cara, não, mas comentamos. Também, né, meu, neguinho tá desclassificado, tem mais que beber e fumar, né, meu, antes de chegar em casa, né, vai chegar em casa... A mulher não deixa beber nem fumar. Beber, fumar e outras coisas, né, tchê? Bom, daí fala pro Gaúcho. Por exemplo? Ah, dá abraço em todos os amigos, companheiros tá que ficaram sem camisa, tempo, né, Gaúchão? Esfregando o mamilo, tem um cumprimento do mamilo. Tu chega em quem tu gosta mesmo e dá uma esfregadinha. Que nojo, cara. Mas na macheza do Galdério. Um dia o Kaká desplugou o pendrive sem autorização de segurança do Windows. Pá! Ele não foi ali desbloquear, botou direito, desbloquear. Parar. Depois de tomar o todinho, o Kaká enchia a caixa de ar e pisava no pátio da escola. Só pra sujar. O Kaká hoje tá impossível na concentração. O café da manhã, ele escondeu o açucareiro, gente. Não, cara. E no ato de violência incontida, o Kaká fez cócegas na sua mamãe. Opa, queremos a mãe do Kaká! Queremos a mãe do Kaká! Queremos a mãe do Kaká! Uma vez, quando o ônibus tava vazio, o Kaká sentou no assento de idoso. Ah, meu. Já que tá passando sacanagem. E o Kaká já namorou duas garotas ao mesmo tempo não. No The Sims. Não, no, é no mesmo. Second Life. Ah, sim, no Second sim, Life, sim, cara. Ah, só falta tu me dizer que ele não casou virgem, meu. Mandou a Maria Isabel de Criciúma. Valeu, Maria Isabel. O Kaká deve ter uma fazendinha ali no perfil no do Farmville, né? Com certeza. Fazenda Feliz. Mas tu sabe que, né, depois daquela bagunça que a gente fez com a mãe do Kaká, segunda-feira que teve jogo, né, do Brasil, nós aqui, né, bola nas costas, rolando com a Ancheta. Aí nosso querido colega Beto Xavier, da Rádio Itapema, que é o melhor escritor, intelectual, chegou e largou: tu viu a mãe do Kaká? Cara, tu viu a mãe do Kaká? Claro, né, meu? Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Parafraseando meu amiguinho... Para. Pai Hélio Nelsis. Não quero mais falar com vocês. Vocês envergonham, cara. Não, vocês me envergonham. Não, olha, não, queremos a mãe do Kaká. Queremos a mãe do Kaká. Queremos. queremos a mãe do Cacá. E é bom a Rede Globo dar um jeito de entrevistar a mãe do Cacá de novo no jogo contra o Holanda, porque deu sorte. Não, ela vai entrevistar a mãe do Robinho agora, parece. Não, e nada mal, hein, entrevistar a mãe do Cacá e a mãe do Van Persen lá, né? Van Persen. Van Persen, porque uma holandesa deve ser similar à mãe do Cacá. Cara, eu preciso mandar um abraço pra toda a galera que estará na Festa Junina da Escola Municipal de Educação Infantil Mamãe Coruja. Olha, amor! É amanhã, dia 2 de julho, a partir das 11 horas da manhã, com um telão para ver o jogo, galera! Vai ser no estacionamento do Palácio da Polícia. Show de ali bola. Na João Pessoa. Certo. 3020, tá? Galerinha da Escola Educação Infantil Mamãe Coruja, beijo pra todo mundo, bom jogo. Mandar um abração também pro Dom Getúlio, o meu barbeiro que né, faz a minha barba, meu cabelo. Vendo, e o Dom Getúlio que tem um netinho de 8 anos que nos escuta todo dia e nesse Getulinho, momento Getulinho. Está voltando da escola, esqueci o nome dele, Getúlio, mas Getúlio Neto. Sabe Getulinho, como é que é? O Getulinho. É o Getúlio que faz esses desenhos tribais no teu peito, exatamente. É, Dom Getúlio, lá da tristeza, né? E também pro Dr. Gilberto Fischer, que é o pneumologista do meu querido Francisco, tá? Querido. Grande Dr. Gilberto Fischer. Recebi aqui algumas frases edificantes que quero dividir com vocês, pessoal. Pô, por favor, eu fiquei pensando rapidamente, quando tu falou o Dr. Fischer, eu fiquei me lembrando. Mas rapidamente já passou. Deixa assim. O Porã tem rindo bastante, né? Porque ele tá. Já viram que ele parece uma mesa de médico ali, papéis. Aí ele puxa um lado, outro pega a caneta. Ele se autopauta, né? Cara, criança, tem que estar preparado, vocês são muito ligeiros. Criança brincando de escritório em casa, só um pouquinho. Mas é mais ou menos isso. Mesmo. Então vamos às frases edificantes. Não tem aqui quem enviou, mas são edificantes, gente. Preste atenção. Crie um gato, você terá 7 vidas para cuidar e com certeza vai esquecer da minha. Prefiro ser um cabeludo desinformado do que um careca de saber. Essa aqui é boa, gente. Família é tudo o que tem. Se eles não gastassem cada centavo do que ganham, teria outras coisas. Lost é igual a mulher. Se tu tentar entender muito, perde a graça. Respeito as velhas como as novas. É uma pena que não tenhamos o autor dessas frases. Mas valeu. É a internet. Valeu. Internet, videocassete. Mas nós temos o autor deste texto aqui, da nossa ouvinte, Roberta Fleck, mandou um belo texto intitulado Homem que é Homem, a Roberta Fleck do Zodiac. Oh, Capricórnio, Sagittarius. Essa é legal, hein, Magnata? Podia tocar aí no Discorama, né? Tocar no Discorama daqui a pouquinho aí. Adorei. Gostou, Neila? Dos horóscopos. Isso. Zodiac, seu nome. Ai, vou mostrar pra galera aqui rapidamente. Roda, então, roda pra mim, roda pra mim. Ah, o Leila vai dançar agora, puta. Ai, aqui, olha que beleza esse som aqui, ó. Grande Roberto Fleck. Eu sabia. Eu quero dar! Ótimo! Vai, vai! Ótimo, ótimo! Agora. Isso. Essa é a instrumental. Estica a perna direita. Vai, Leila! Agora para a esquerda, uma volta. Isso. Agora, leva os braços. Agora! Agora, direita. Esquerda. É demais isso aí, cara. Agora, meia volta. Aí, puxa bem o bíceps. Isso. Vai forçando. E um, e dois. E 3, e 4, repete. E 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10, e 11, e 12, e 13, e 14, e 15, e 16, 17, 18, 19, 21. Ô Maurício! Não, Maurício! Eu errei? Olha, tava indo tão bem! Ah, Maurício Bandeiro! Muito bem, homem que é homem não chora. Outro dia, enquanto zapeava na frente da TV, me vi assistindo a um filme antigo, entre diálogos monótonos e história desinteressante. Deparei-me com uma fala que vinha de um homem de bigode bem aparado, de terno alinhado, gravata borboleta e cravo no paletó. Ah, não era o Hitler, então. Né? Cravo no paletó é muito alinhado. É, o Don Corleone, no mínimo. É. Disse o Don Corleone. Pior é que era. Homem que é homem não chora. Homem que é homem. Aí a Roberta Fleck filosofa em cima aqui do que disse o homem. Ora, hoje em dia, homem que é homem não só chora, como derrete-se por um amor que vai ou finge ir embora. Até mesmo quando a mãe passa no vestibular, o homem chora. Homem que é homem avisa onde vai e que horas volta. Compra flores no dia das avós e não corre na estrada. Homem que é homem não entra no fundo do mar nem briga no futebol. Homem que é homem abraça o pai, beija o irmão, só dirige quando não bebe, usa protetor solar e creme dental branqueador. Homem que é homem não trai. Não trai. Tem bom humor. Alguma pergunta? Não, não, é que o Leila tava dizendo, arranja um desses pra mim. Homem que é homem não trai, tem bom humor quando acorda, cozinha e lava a louça. Ah, se eu cozinho, eu não lavo. Homem que é homem... Ah, eu lavo, cara. Ah, se tu cozinha, tu lava. Eu lavo. Homem que é homem vê novela, faz supermercado, tem opinião política e toma suco natural. Homem que é homem fala de amor... Gosta de cafuné e faz adoro, cafuné. Adoro cafuné. Homem que é homem tem personalidade, amigos legais e sabe o que quer da vida. Homem que é homem cumprimenta os amigos com o cumprimento do mamilo. Isso é ser homem. Homem que é homem chora em público, ri sem parar e telefona quando sente saudades. Aí ela encerra dizendo, já faz tempo que as coisas mudaram. E já faz algum tempo que estas felizes mudanças fazem nós mulheres cada vez mais felizes. Oh. Que bonito, Roberta Fleck. Mandou pra gente aqui. Yeah. Yeah. Yeah. Muito bom, hein? Oh, yeah, man. Muito bom. You got it. Que eu me lembrei daquela música que a gente, enquanto tava tocando, dessa aqui. Eu vou dar uma música de homem. Do Cal Douglas. É. Homem que é homem não briga no futebol. Kung Fu Fight. Vai, diz pro Felipe Melo. Diz pro Felipe Melo. Tá bem. Vai daí, vamos dar uma. Vamos ver o que, que o Pi tem a dizer. Depois a gente volta pros classificados. Não, pode ser. Na verdade, tava só ouvindo, mas o Manuel tem pra dizer. Não, mas tu tem sempre um amigo dizer. Diz ao outro: Manuel, presta o teu shampoo. Ah, um amigo. Não, mas são dois. Dois luzes. É, primeiro é o. Não, tá, o Joaquim tá primeiro. O Joaquim primeiro é o Manuel exatamente. Primeiro. É, isso aí. O Manuel diz pro cara: ô, Porã, me empreste pro dentro da leste teu shampoo aí. Aí o Porã responde: ué, mas tu não tem o teu? Responde aí, Porã. Ué, mas tu não tem o teu, mano? Ah, eu até tenho, mas aqui deixo cabelo seco e eu estou com os meus molhados. É. Mete uma aí pra nós, Marcola. A cartomante vendo a sorte do Porã. Tudo é o Porã, tudo é o Porã. Valeu, cara. Valeu. Porã, eu vejo uma morena que te fez sofrer muito no passado. Bah, Porã, na mosca. Não foi só uma. E agora, calma, Porã, e agora eu vejo uma loira que vai te fazer sofrer muito no futuro. É minha mulher mesma também, ela pintou o cabelo. Madame. Vai te fazer sofrer muito. Ai, mete uma aí pra nós, Porazinho. Cara, eu não tenho piadas, cara. Não, não, não tem, precisa não ser tem, piada, não cara. Cara, eu tenho uma piada. Piada velha do Pará! Velha! Apoio! Pratos orientais de soco! Agora também de soco fundo! Uma rapidinha aqui pra terminar o bloco. O candidato ao governador sobe no palanque e diz: neste bolso nunca, mas nunca entrou o dinheiro do povo! Aí grita uma pessoa que assistiu com isso: calça nova, hein, governador? Amigos, vamos pros classificados, quem sabe? Sim, claro. Não, vamos dar mais uma rodada. Mais uma. Tá bom. Rodada rápida. Rodada rápida de piada rápida. Tamo bem. Fazer uma paula de piada, vai. Paula de piada, tá bom. Manuel no velório, à beira do caixão, chega o Joaquim e pergunta: ó, Manuel, afinal, quem é o morto que está? E o Manuel, com os olhos cheios de lágrimas, vira-se para o amigo, aponta para dentro do caixão e responde: é ele. Ai, ai. O homem entra numa loja e pede para o balconista, por sinal, muito gostosa a balconista, hein? Eu quero um par de luvas para dar de presente para minha mulher. Pô, vocês receberam aquele e-mail que eu mandei para vocês com a mina que trabalha lá no raio-x da faculdade lá? Sim. Demais, hein? Demais, muito gata, né? Ela é gata até os ossos. Até os ossos, cara. Vamos botar no blog, cara. Tá no blog já? Não, ainda não. Não botamos no blog, vamos botar no blog. Então eu quero um par de luvas pra dar de presente pra minha mulher. E qual o número de luvas dela? Tem nome. Ah, não sei, eu nem sabia que luvas tinha número. Não tem problema, o senhor pode comprar, comparar o tamanho das mãos dela com o tamanho das minhas mãos. Ah, é verdade, você pode colocar as luvas, por favor? Ah, eu vou levar um número a mais, porque a mão dela é um pouquinho maior que a sua. Ah, eu agora lembrando, eu vou querer também uma calcinha ou um sutiã, mas eu não sei o número dela. Espertalhão. Conota uma certa esperteza tardia do comprador que se ligou no final na das hora contas, ali, ele se ligou que poderia. Não estava interessado em comprar presente à sua esposa. Coisa nenhuma, né? Na verdade, pretendia ver a nudez, desnuda da balconista, que como assinalou da comerciária, né? Da comerciária que, como assinalou a anedota logo no início, tinha atributos deveras valorosos. Aí a máquina de lavar da Dona Wanda parou de funcionar. Putz. Ela chamou o técnico, né, e tal. Como ela tinha que trabalhar no dia em que o técnico viria, ela disse pro técnico: eu vou deixar a chave da casa embaixo do capacho, tá? Sobre o capacho. Conserta a lavadora, deixa a conta sobre o balcão da pia, eu lhe mandarei o pagamento. Ah, a propósito, não se preocupe com o Spike, o cachorro. Ele não vai me incomodar, tá? Mas seja lá o que você tem que fazer ou o que ouvir, não fale com o papagaio. Eu repito, hein? Não fale com o papagaio. Quando o técnico chegou a casa, logo viu o maior cachorro que ele já tinha visto com cara de mal. Porém, exatamente como a senhora havia dito, o cachorro ficou deitado no carpete, sossegado, apenas observando o homem fazer o seu serviço. O papagaio, porém, deixou-o quase louco, gritando, xingando e falando palavrões o tempo todo. Não aguentando mais, o técnico disse: cala a boca, o papagaio idiota! E o papagaio: pega ele, Spike! Pega, pega! Ô, meu, no futebol, além de talento, é preciso jogar com raça e ter muita disposição do começo ao fim. A gente exige o melhor dos craques da seleção do Dunga e eles exigiram Gatorade, o isotônico mais vendido no Brasil e no mundo. Não são apenas os jogadores da seleção brasileira que precisam de Gatorade. Você que tá nos ouvindo aí, que também bate uma bolinha, ou que joga vôlei, futebol, que malha, surfa, anda de bike, corre, você também pode e deve tomar Gatorade, porque Gatorade repõe rapidamente os líquidos e sais minerais do corpo e dá mais disposição e vigor físico. Com Gatorade, você e a seleção vão mais longe. Gatorade, o isotônico oficial da seleção brasileira de futebol, que aliás joga amanhã, 11 da manhã, contra a Holanda. Nós estaremos aqui mais uma vez naquela corrente positiva, audiência da Atlântida, e nós aqui do Pretinho, torcendo pra seleção do Dunga pra passar pela Holanda, né, cara? Vocês não ficam pensando como é que vão estar amanhã, de tarde? Sim, cara. Penso direto nisso. É estranho, tentar, né? Prever isso. O futuro. Como é que eu vou estar amanhã de tarde? Se eu vou estar cedo, se eu vou estar... Puta, chateado. Toda hora. Por mais que a gente seja eventualmente desagradado, ou fique desgostoso, ou incomodado com o que acontece no nosso país, a seleção brasileira é a seleção brasileira. Imagina uma final de Copa do Mundo, Brasil e Argentina, Felipe, velho. Melo, né? Cara, Brasil e Argentina é maior que Grenal, até, velho. Não, e até o jogador que a gente possa ter uma antipatia, a gente passa por cima, né? Até isso, o cara é ruim. É verdade. Amanhã, essa hora, a gente pode estar fazendo dois programas, a gente pode fazer amanhã. Programa alegre, no ritmo da batucada, da cozinha do Pretinho, de novo, ou um programa mais... Meio perdido. É, meio perdido. E agora, pô, vamos ver a Argentina, né, levantar esse caneco, ou a Alemanha, ou Uruguai. Não, nós vamos passar. Ou Holanda, ou Gana. O Uruguai é legal, né? Se o Uruguai passar... Cara, tu imagina, meu, se o Uruguai... Que legal, Uruguai, daí vamos pra Montevidéu assistir essa final. Tudo bem. Brasil, vamos supor, Brasil fora e o Uruguai levanta a taça, cara. Vai ser como se fosse Brasil, cara. Quase. É verdade. Porque o Uruguai foi campeão quando a bola era quadrada ainda, né? Eles jogavam umas bolas de cor. Já era arredondadinha, assim. Tu imagina, cara, os caras desde 50 não ganham uma Copa, meu. Desde 50. É, o Uruguai é um puxadinho do Brasil, né? É verdade. Nisso. Vamos fazer os classificados, então. Boa tarde, Pretinhos. Eu vendo minha caminhonete GM D10. preta com cinza, carroceria de madeira. Olha que loucura, motor diesel, ano 83, em bom estado. Motivo da venda, troca por um veículo mais novo. O e-mail do querido aqui é projetos@esquadriaslucio.com.br. Que ano que é? É, 83. Quanto ele pede? Ele não pede, na verdade. Deixa eu abrir um parênteses rápido aqui. Vocês lembram aquele classificado de um cara que vendia X janelas, X abertura? Eu fiz contato e lembra que deu pau e nós perdemos os arquivos e alguns e-mails agora. Eu estava em contato com ele quando ele ficou de me mandar o telefone dele. Não, eu não tive mais e-mail, então se ele tá ouvindo e ainda não vendeu, manda de novo. Claro. Porque eu só não dei retorno porque sumiram todos os e-mails da minha caixa. Boa. Obrigado. A última oferta aqui é a seguinte, ó. Um cara que mora em Caxias e tem um anúncio curioso. É um produto tradicional da Serra, mas que se tornou uma relíquia. É um vinho da uva Cabernet Sauvignon, safra 1949, velho. Caramba! O produto tá lacrado com rótulo original e selo intacto. Preço a combinar, desde já, muito obrigado, abraços e bom trabalho para vocês, o Sander Fogliarini. Fogliarini mandou pra gente aqui. Serra. O e-mail dele é electric, _system@hotmail.com. electric_system@hotmail.com. Show de intervalo, 20 para 7. Voltamos em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Segura aí, parceiro. Atlântida. Brasil. Estamos de volta ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, você que também ouve o Pretinho pela internet, atlântida.com.br. Doutor Alceu, estamos de volta, doutor Alceu. Vamos fazer o Bola nas Costas hoje com dois contatos internacionais. Hoje está de luxo, hoje nós vamos falar com a África e nós vamos falar com a Holanda. Para saber como é que está o povo holandês na expectativa para o jogo de amanhã. Vamos nós, então. Casa Perini, especial, é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola nas Costas. Vamos primeiro pra Holanda, doutor Pedro. Vamos pra Holanda primeiro, vamos falar com a nossa querida Xante Luz. Oi, Xante. Oi, tudo bem? Tudo? Tudo bem, seja bem-vindo ao Pretinho Básico. A Xante, que mora na Holanda há quanto tempo? É jornalista, é publicitária, né, Xante? Sou publicitária, é isso, exatamente. Entrei meio de jornalista na história, mas eu sou publicitária. Ah, legal. O que que tu faz por aí, Xante? Então, eu trabalho num programa que sobre música brasileira. A gente tem dois programas, um que é sobre música latina e caribenha, assim, e o outro é música brasileira. São videoclipes, entrevistas e shows, é. É na TV. Amanhã o Luiz Melodia tá tocando na cidade, a gente vai fazer uma entrevista e vai filmar o show. E é isso, basicamente. Pô, demais. É na TV o teu programa, Xante? Na TV, isso. Num canal de televisão aqui pra Amsterdã, só pra cidade, assim. Certo. Ô, Xante, conta pra gente como é que tá a expectativa, como é que estão os habitantes da cidade de Amsterdã e aos holandeses, de uma forma geral, pra essa partida decisiva na Copa do Mundo amanhã. Então, a expectativa tá muito grande, assim. Na verdade, é o jogo que despertou a maior expectativa até agora, né? Que as pessoas estão mais comentando, assim, tá todo mundo muito ansioso. Eu acho que eles têm esperança, assim, isso eles têm, mas eles não estão mais muito confiantes, porque é complicado, assim, né, jogar com um time que tem 5 estrelas na camiseta é bem complicado, assim, o Brasil assusta bastante, né, mas a Holanda tem essa coisa, assim, de, né, esperança é a última que morre, então isso é bonito, assim, porque até o final acho que eles vão acreditando, eles estão acreditando, eles ainda acreditam. Certo, tá bem, Xante, muito obrigado pela tua participação, pela tua boa vontade de estar conosco aqui no Pretinho, neste momento, para nos passar esse panorama aí dos holandeses. Nós precisamos saber da Xante Luz sobre o nome dela, é importante, né, porque realmente a Xante é filha do Foguete Luz, né, Xante? Isso, sou filha do Foguete Luz, exatamente. Beleza, meu pai mora aí, no Rio Grande do Sul. Pô, imagina que legal se teu pai ou alguém que te conhece por aqui tá te ouvindo, porque o programa tem uma relativa audiência aqui, sabe, Xante? Então, de repente, alguém tá te ouvindo aqui, dizendo, pô, olha que legal, a Xante tá falando no Pretinho. Xante, quem tá falando aqui é o Porã, eu não sei se era tu que trocava e-mails comigo algum tempo atrás. Em outra rádio e tal. Relações internacionais. Que eu trocava ideia com uma filha do Foguete. Eu não sei se tu é a única ou se tem outras. Ela pode estar casada, enfim, pode estar chato, ela o faz. Eu não sei. Ai, eu acho que não era eu. Desculpa. E o Foguete, ele só tem uma filha também, então, que sou eu, é. Então, então não vai ser, vir uma pessoa assim. Dizendo que era filha do Foguete. Mas para aí um pouquinho, é filha mesmo? Olha, acho que não era eu, desculpa. Ah, tá bom. Acho que estavam usando meu nome, assim, porque ele só tem uma filha, né, que eu saiba, pelo menos, sou eu. Que coisa então, tá espetacular, beleza. Eu tenho uma lembrança do Foguete Luz, num show que eu fui no Gigantinho, e ele abriu tocando ao lado do Marcinho. Marcinho Ramos, ex guitarrista da banda Lira. Ele na guitarra, o Marcinho na guitarra e ele no vocal cantando Campo Minado, foi algo extraordinário, só os dois botaram abaixo na abertura do Deep Purple. O Foguete Luz é o inventor do foi rock. Foi na abertura do Deep Purple, né? Eu tava lá. É isso aí, foi demais. Foi que legal, aquele show foi incrível, foi assim, de última hora, porque não eram eles que iam abrir, né? Eles ficaram sabendo no mesmo dia, assim. Então foi um improviso, mas foi lindo, verdade. O pai da menina que está falando com a gente, nada mais é do que o compositor de Campo Minado. Sim, é compositor clássica. De grandes músicas da primeira fase da bandaleira, né? Também. Tá ótimo. E também tem, né? Oxante, que vibe, cedo, que vibe que rolou aqui agora, hein, Oxante? Rolou uma vibe positiva aí dessa lembrança aí. E tem brasileiro aí, né, Oxante? É verdade, Tem muito brasileiro aí, né? Tem muito brasileiro aí que vai acompanhar o Brasil na Holanda, né? Tem, pois é, tem muito brasileiro morando aqui, a comunidade brasileira é bem grande, assim, até amanhã eu tomei na dúvida, assim, porque eu não sei exatamente pra onde eu vou, porque tem vários cafés, assim, são uns quatro a cinco, eu acho, e os brasileiros vão, assim, em massa, né, torcer pelo Brasil. A gente vê na rua, assim, né, muita gente de verde e amarelo, são os brasileiros, com certeza. E tu vai torcer pro Brasil ou pra Holanda? Aqui, Amsterdã. Vai torcer pro Brasil ou pra Holanda? Pois é. Eu sou brasileira, né? Eu nasci aqui, na verdade, né? Eu nasci aqui, fui muito pequenininha pro Brasil, mas eu sou brasileira, né? Crescida sou no Brasil. Olha, o Foguete era luz vou mesmo. Vou torcer pelo Brasil, é claro, né? O Brasil é o meu coração, assim, só que sempre dá um pouquinho de pena, assim, também, né? Porque, afinal de contas, é o país que eu vivo e que eu convivo com as pessoas, eu vejo elas tão esperançosas, assim, né? Tá certo. Então... Não sei, assim, a minha filha também tá muito dividida, eu tenho uma filha de 6 anos e meio. Uhum. E ela, hoje eu perguntei que camiseta tu quer ir na escola amanhã, do Brasil ou da Holanda? Ela me disse, nenhuma, vou de cor-de-rosa. Ah. E eu disse, por que tu vai de cor-de-rosa? Porque eu não consigo decidir, mamãe. Ela não consegue. Ela fica muito dividida, né? E realmente acontece isso, assim, então... Tem gente que diz, é ganhar ou ganhar, mas vamos ver o que vai acontecer. Tá certo, Xante Luz, obrigado mesmo pela tua participação aqui no Pretinho, direto aí de Amsterdã, Holanda, com as impressões para o jogo de amanhã. Grande beijo, saúde e felicidades pra tua família aí, falado? Tá certo, pra vocês também, tá? Valeu. Um beijo grande. Valeu, então, tchau, tchau. E agora a gente cruza, vai lá na Holanda, lá de cima, e desce lá pra África do Sul com Potter e Davi Coimbra. Tava tão bom, cara, só com a chance. Pois é. E aí, queridos? Ah, é assim, é? E aí, não é assim, não fique assim. É Davi. Assim, é. Davi Coimbra. Você sabe que o Foguete Luz... Davi de Coimbra. Bicha! Davi de Coimbra. E aí, Davizinho? Você sabe que o Foguete Luz é do IAPI, né? É, sabemos, claro. Ah, mais um, segundo o Potter, IAPI. IAPI. E aí, Davi, tá melhor da gripe, Davi? Eu tô me virando, cara. Alguma dificuldade. Eu posso contar, Davi Coimbra? Que eu tá gripado? É que tu ligou pra tua mãe, Davi Coimbra. Ah, não! Sim, mas eu tenho que ligar pra velha, né? Eu presenciei uma ligação de Davi Coimbra para sua mãe. Eu tava lá na casa da mãe do Davi. Não, tu pensa bem, eu ligo pra minha mãe e tá Maurício Amaral na casa dela. Fortes declarações, hein, meu? O que eu posso pensar a respeito disso? Aí. Imagina se o Maurício Amaral vira o meu padrasto. Não. Davi, pelo amor de Deus, Davi! Não, a mãe do Davi me presta consultoria. Que nada. Que é isso? Não, tá vendo? Consultoria no Kama Sutra. Opa, cala a boca, rapaz! Para que a dona Dina. Atenção, pessoal, o marido está falando da consultoria. Aí o Davi ligou pra mãe dele. E mãe é mãe, né, cara? Porque a mãe Davi falava assim com o Davi. Tu não levou pra cursinho, né, meu filho? Tu não levou pra cursinho. Davi? É, pior não, é que é. Não levou pra cursinho, sim. Aquele casaquinho, sabe? Não usa sim. Meia úmida, Davi, que dá gripe, Davi. Brincadeira, não levou teu cachecol. Que maravilha. É mãe, né, cara? Mas mãe, aí, mãe, Davizinho, manda daí, cara. Quais são as novas? Qual é a expectativa pra amanhã? Nós temos pouco tempo, tem que entrar com a voz do Brasil aqui, Davizinho, ó. Ó, eu não tô tão otimista assim quanto a filha do Foguete Luz, sabe? Eu tenho um pouco de medo da Holanda. Eu acho que o Brasil não enfrentou ainda um time de respeito nessa Copa do Mundo aí, a Holanda vai causar dificuldade pro Brasil. Não tenho muita certeza, não, dessa passagem de fase aí. Talvez o Potter tenha outra ideia aqui, vamos ver, vou falar com ele aqui, tá? Tá. Boa noite, rapaziada, como é que tá? Tudo bem? Beleza, Maninho. Bah, eu tô torcendo pro Brasil se encontrar com o Uruguai, né, cara? Acho que ia ser demais um Brasil-Uruguai numa semifinal de Copa do Mundo. Então eu vou torcer pelos dois, obviamente, amanhã. Quero que o Brasil encontre o Uruguai e a gente continue na Copa, né? Que é o mais legal de tudo, né? E aí enfrentar o Uruguai, que pode passar por Gana amanhã, num jogo mais tarde, né? Às 13h30. Eu acho que é isso. Mas deixa eu contar pra vocês uma historinha rapidinha aqui, tá? Já tá entrando a voz do Brasil. Hoje eu joguei bola com uma gurizada aqui da África, sabe? Aquelas pracinhas públicas como tem no Brasil. Até isso aí vai rolar no Patrola agora nesse final de semana. E aí, jogando bola com a gurizada, a gente tem um celular pra ler e-mails aqui e um celular aqui da África, né? Pra se comunicar aqui internamente, porque a gente precisa muito disso. E aí, jogando bola, eu perdi o celular, cara. Ei. Perdi o celular. Aí alguém achou o celular na pracinha, foi lá, entregou pra polícia. A polícia ligou pra um primeiro número que tinha na minha agenda, que é um dos nossos motoristas lá em Joanesburgo, que é o senhor Abraham. E aí o Abraham ligou pra gente aqui e avisou: olha, os policiais estão com o teu celular aí, cobraram 100 rents. Que é cerca de 25 pila, né? 25 reais pra devolver o celular. Pô, aí tá barato. Aquela... É, pois aí eu fiquei pensando, pô, legal. E disse que foi o cara que limpa a praça que achou. Que era pra ele o dinheiro. Aí eu fiz um baita discurso, fala. Quem cobrou 25 reais pra devolver o celular? Não, os policiais estavam com ele e queriam o dinheiro pra dar pro limpador da praça, segundo eles, obviamente. Uma recompensa. É, tipo uma recompensa. Aí tá, dei os 25 pila pro cara, né? Os 100 rents. Aí voltei com o celular, fui ligar o celular, o cara tinha roubado ou pego, ou sei lá o que ele fez, o chipzinho do celular. Não. Tô com um celular que não funciona aqui e ainda paguei 100 rents. Olha aí. Olha só, o momento de Brasil na África, isso, né, Potter? O momento de África. Exatamente. Na África. Mas, então tá fazendo o trabalho que foi prometido, Brasil na África. É isso aí. Exatamente, né? É um pouco aí. De Brasil na África, né? É. Perdi o celular, paguei de novo por ele, é tipo assim, roubaram teu carro, aí tu vai pagou pegar teu carro, tá sem roda. Sem motor, é pior. Sem motor. Mas como isso aí. Diria o Maurício, acontece, né? Acontece. Tá bem, querido, então, tudo certinho. A gente tá em outra cidade, né? A gente tá se deslocando aqui, a gente tá em Porto Elizabeth, onde o Brasil vai jogar, obviamente. E se tudo der certo, a gente vai pra Cape Town, que é a cidade do Cabo. Se tudo der errado também. É, se tudo der errado, talvez a gente vá também pra circular pela África. E amanhã a gente volta a falar. Acho que a gente fala depois do jogo, né? Então a gente vai saber se é Holanda ou Brasil. No pretinho, uma e meia. Isso aí. Fechado. Boa transmissão pra vocês aí, viu? Valeu, pra vocês, bom trabalho. Beijão, abração. Até amanhã. Valeu. Davi, toma uma pra cur, Davi. Não tem aqui na África, cara. Não tem a pra cursinho na África, Davi. Não ouvi mamãe e não trouxe. Troca a meia, Davi. Mas o Davi contratou dois negros altos, fortes, para cuidar dele. Ah, tá bom, beijo pra vocês. Bem. Potter, tchau. Ouve o salmo do Cid, tu vai gostar. Eu quero dedicar. Tá, eu e o Davi vamos ouvir aqui. Deixa a gente na linha só pra gente ouvir. Claro, tá. Mr. P, você tudo não bem, sabe Cid? Nada. Beijo, Cid. Você tinha razão, faltar as rodas para o carro andar. O motor existe, Mr. P. O celular funciona. Hã? Ah, eu tenho um minuto. Um minuto, vai, Cid. O Eduardo Cid, um de Blumenau que diz assim neste salmo. Quem 50 segundos antes. É pra ti, Potter. Quem te ver vamos passar ver. Assim por mim, não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda. Contemplar o sol do teu olhar. Perder você no ar, na certeza de um amor me achar. Oh, nada mais. um nada, pois sem ter teu carinho eu me sinto sozinho e me afogo em solidão. Oh, Ana Júlia, boa noite. Falou, um beijo pra vocês aí na saudade. Obrigado disso. Pela audiência. Tchau, valeu, voltamos tchau. Amanhã. Tchau. É nóis. Que não entrou a voz no Brasil. Mas ainda pô. É cedo, cara. Não, mas é 7 horas. Não, é 1 para 7. Em Brasília é 19 horas. Mas é que não tá entrando nem a agência nacional aqui no Brasil. Aí é ruim. Então aí, deu é problema ruim. Aí deixa na eu ver mesa. Floripa aqui, peraí. Atenção. Atenção, técnicos. De plantão. De atenção, plantão. Jean. Atenção, hoje Jean. Já dá um pulinho aqui no está estúdio. Está na África. Vem agora. Vem a NASA. No estúdio da Atlântida. Alô? Sendo assim, vamos deixar tocando essa música do Cid até amanhã, né? Cara, não entra na mesa aqui. Mano. Essa música irrita, hein, cara? Cara, não, irrita cara. Demais. Não, essa não irrita, não. Isso é uma música pra... É boa pra... Boa pra... Bem tranquilamente. Pô, cara, e a mina ali, filha do foguete, mandava e-mail pra mim, mas não se lembra, né, cara? Porra, falei... cai em cada história. Porra, não, é muito quis aplicar um xalalá na mina, também, não, cara, nada a ver, meu. A mina tá lá em Amsterdã. Você também vai lembrar como? É, como é que vai lembrar lá em Amsterdã e tudo quanto é café, né, cara? Eu não sei que ela podia ser casada. Café faz os caras perder a memória. Não, mas não, tem uns coffee shops. Cara, não entra na mesa a gaúcha. Atenção,